nosso, o baile é nosso, o baile é nosso. Baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile é nosso. Baile, baile, baile, baile, baile, baile é nosso. Elas, eles, elas, eles, vem, vem, vem, vem, vem pro baile curte. Eles, elas, eles, elas, vem, vem, vem, vem, vem. Mano, com as mina, curtindo o baile com tênis da Nike no estilo style. Todos levantam, agitam o ambiente. Mulher linda, bela, de gado envolvente. Baile é flow, da rima eu vou. Com todos eu tô envolvido no roll. Nossa massa levanta, Joe. Sou quem sou, tô na moral. Firmeza total, é só nacional, não só ideal. Bala geral, somos igual com potencial. Nossa cultura sempre foi rica. Hip hop é parado, não fica. Então vem pra cá, se destacar. Ele, ela é Z. O baile é nosso, o baile é nosso. O baile é nosso, o baile é nosso. Bailo, bailo, bailo, bailo, bailo, bailo é nosso. Bailo, bailo, bailo, bailo, bailo, bailo é nosso. Bailo é nosso, bailo é nosso, bailo é nosso, bailo é nosso. Bailo, bailo, bailo, bailo, bailo, bailo é nosso. Bailo, bailo, bailo, bailo, bailo, bailo é nosso. Vem com nós, vem, vem com nós, vem. Vem com nós, vem com nós, vem com nós, vem. Todos vibrando, música envolvente, astrocideral, sempre pra frente. Com o rei, junto com a gente, fazendo o melhor, movendo as mentes. Faz vida, sucesso, união, se divertindo, curtindo o bailão. Mano e as mina, os dois são função. Longe de gado, atrai multidão, atrai a galera da nova era. Assim gera, cura, supera, supera. Supera, supera, supera, sua missão universal, com progresso mundial. O baile é nosso, de quem quiser, de quem vier. O baile é nosso, o baile é nosso. O baile é nosso, o baile é nosso. Baile, baile, baile, baile, baile, baile é nosso. Baile, baile, baile, baile, baile, baile é nosso. O baile é nosso, o baile é nosso. O baile é nosso, o baile é nosso. Baile, baile, baile, baile, baile, baile é nosso. Baile, baile, baile. Vem com nós, vem, vem com nós, vem, vem com nós, vem, vem com nós, vem. Vem com nós, vem, vem com nós, vem, vem com nós, vem com nós, vem com nós, vem, vem com nós, vem, vem com nós, vem com nós, vem com nós, vem, vem, vem. Vem com nós, vem, vem com nós, vem, vem com nós, vem com nós, vem com nós, vem, vem com nós, vem, vem com nós, vem com nós. Vem, vem, vem. Vem com nós, vem. Vem com nós, vem. Vem com nós, vem com nós. Vem com nós, vem, vem, vem. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Vem com nós, vem. Vem com nós, vem. Vem com nós, vem. Vem com nós, vem. Vem com nós, vem. Vem com nós, vem. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Vem com nós, vem, vem com nós, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem,